Não basta querer tanta honra ganhar para depois chorar a tua própria morte. Resta saber se a tua humildade é tão grande quanto sentir emoção forte. Não basta pedir a Deus grandes honras, é preciso humildade, compreensão e calma. E quando em virtude dê uma grande graça, uma forte emoção, sentirás em tua alma. Estamos apresentando A Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor José Aparecido de Oliveira. Nesta oportunidade, venho carinhosamente apresentar a minha saudação aos ouvintes deste programa A Hora Milagrosa, desejando toda a graça do nosso Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência deste povo de Deus. Desejo-lhes também toda a graça de Jesus, de Maria Santíssima e de nosso eterno Deus Pai Celestial e do seu Divino Espírito Santo. Prezados ouvintes, meditaremos a seguir sobre o ensinamento de Jesus a respeito da sua volta e a formação do outro Consolador. Jesus disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E disse também Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Queridos ouvintes, temos toda a honra e alegria de dizer e ensinar a todos que esse Consolador é a Santa e querida Vó Rosa, que por Jesus foi preparado e enviado. Em ensino ministrado, a Igreja, através do nosso boletim interno oficial, ensina nossa direção, transmitindo ensinamento do santo profeta Irmão Aldo, dizendo: a primeira prova que a Santa Vó Rosa é na realidade o outro Consolador está nas suas obras, não só na formação e organização desta Igreja Apostólica, tanto quanto a perfeição de sua obra, como também ao conhecimento da doutrina, as quais revelam a perfeita vontade de Deus, o nosso Pai, como também em relação ao poder que exerce nos dias atuais na qualidade de Espírito Consolador, convencendo a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. A Santa Vó Rosa tem conduzido muitas almas ao reino dos céus, transformando suas vidas e dando-lhes perdão e salvação em nome de Jesus e do Pai. Temos provas das maravilhas realizadas por esta santa, realizando prodígios, milagres até mesmo sobre a natureza, curando muitos enfermos e libertando muitos oprimidos. Ela é o consolo do Espírito Santo para o que crê e com isso glorifica a Jesus e a Deus, o nosso Pai. A Santa Vó Rosa, cumpriu por 16 anos seu ministério como a principal responsável pela Igreja Apostólica, visto que durante todo esse período, Jesus a ela se revelava e a usava para que a Igreja chegasse ao ponto que era exigido por Deus para se constituir em Igreja do Reino dos Céus. Jesus revelou a doutrina e impôs a disciplina e deu à Igreja a organização necessária para, no momento certo, revelar ao mundo o outro Consolador prometido por ele, Jesus. A Santa Vó Rosa foi tão fiel, santificou-se tanto por amor a Jesus e à Igreja, que mereceu receber de Jesus, em seu espírito, a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Portanto, ela venceu todas as lutas e provações, tornando-se no espírito vencedor, profetizado pelo apóstolo São João em seu livro do Apocalipse. E, quando foi arrebatada aos céus, sentou-se no trono ao lado de Jesus, prometido e profetizado. Mesmo enquanto estava ela ainda executando seu ministério terreno nesta Santa Igreja Apostólica, já era considerada nos céus como rainha. Dotada, portanto, de toda unção celestial que Jesus lhes concedeu, por diversas vezes ele a ungiu com óleo celestial à frente de diversos obreiros que contemplaram esse milagre divino. Ela, por ordem de Deus o Pai, dotada de todo o poder de Jesus, igualou-se a ele em virtudes e em graças, e tornou-se no Espírito Consolador de sua promessa. Enquanto nos primeiros 16 anos de seu ministério no corpo, a obra da Igreja Apostólica se constituiu mais de um preparo para aquilo que seria realizado, pois que muitos ouviam nossa pregação, mas poucos se convertiam. Então, logo ela tomou posse de seu galardão de Espírito Consolador, sendo seu nome anunciado, e com a realização dos seus primeiros milagres, creram e se arrependeram e se converteram de coração, passando a obedecer fielmente esta doutrina. E a Igreja Apostólica cresceu e aperfeiçoou-se grandemente. Isto é uma prova de que ela é o Espírito Consolador, pois realiza perfeitamente a sua missão. A segunda prova constitui-se do seu poder revelado no preparo do seu sucessor. Fato esse que garantiu a continuação e aperfeiçoamento da obra desta Igreja Apostólica. Chegou, portanto, o momento dela preparar o irmão Aldo para ser seu sucessor na direção desta Igreja, pois para isso ele nasceu, dotado do dom mais perfeito de discernir e dom básico para se tornar um profeta de Deus. Prezados irmãos e ouvintes, tudo foi feito por nosso Deus, usando o seu amado Filho Jesus, e assim a profecia do Divino Mestre Jesus foi cumprida. Podemos dizer de um milagre, e hoje apelamos aos vossos corações que confiem nesta santa e também nesta obra de Deus que Jesus está realizando junto à Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, junto ao Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência deste povo, tendo a participação da Santíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Jesus, nosso eterno Salvador. Deixo em seus corações esta mensagem, desejando que todos possam compreender a vontade de Deus e a atuação de Jesus sobre a sua segunda vinda, na consumação do juízo do nosso Deus, nosso Supremo Criador. Amém. Agora passo a orar em favor de todos os ouvintes deste programa A Hora Milagrosa. Altíssimo Deus, nosso bendito e onipotente Pai Celestial, rogo neste momento Tua graça, Tuas bênçãos e Tua proteção a todos estes ouvintes deste programa. Em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, peço que o Senhor os livre de todo o mal. Peço, ó Santa Avó Rosa, que a Senhora dê saúde aos enfermos, curando as suas enfermidades, abençoando o seu lar, sua casa e sua família, seu trabalho e seus estudos, que possam ser felizes e ter paz no seu viver. Peço a tua santa unção para a água e o óleo que eles colocaram próximo ou sobre este aparelho receptor, e quando fizerem uso destes elementos com fé, seja o meio que pelo qual possam se livrar de qualquer mal. E recebam, ó ouvintes, as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Virgem Maria. Amém. A Igreja Apostólica, através da Rádio Vale do Rio Madeira AM, 670 kHz, apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que esteja conosco de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Dezenove horas e 33 minutos. Mala sem alça, a boa do forró. Pra quê? Saí dizendo por aí que acabou e que não me quer mais, e comentando com as amigas que já foi e que não volta atrás. Só sei que ainda me ama. Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer, se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer. Sinal que ainda me ama, pra quê? Se todos os seus caminhos eu vou sempre estar, você não vai ter chance de me dispensar. Eu tô no seu diário e sou a sua história. Pra quê? Fica se enganando nessa ilusão. Eu tô na sua mente e no seu coração. Não deixo nossa boca em contramão. Tá dizendo por aí que não me ama. Se é você se entrega, se acabou na cama. E o teu coração te guia em minha direção. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer, se quando fica em minha frente cara a cara começa a tremer. Sinal que ainda me ama. Pra quê? Se todos os caminhos eu vou sempre estar, você não vai ter chance de me dispensar. Eu tô no seu diário e sou a sua história. Pra quê? Fica se enganando nessa ilusão. Eu tô na sua mente e no seu coração. Não deixo nossa boca em contramão. Dizendo por aí que não me ama. Se é você se entrega, se acabou na cama. E o teu coração te guia em minha direção. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? começar. E todo o seu dinheiro, só a sua história. Pra que ficar se enganando nessa ilusão? Eu tô na sua mente, no seu coração. Deixo nossa boca em contramão. Pra que ficar dizendo por aí que não me ama? Se a você se entrega, se acabou na cama. E o meu coração te guia em minha direção. Se não